Este é o episódio número 116 do Até Tenho Amigos Que São. Convidado é o baterista Gabriel Ferrandini. Falámos na semana passada na Cerveteca, em Lisboa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Estás a ver uma sour? Tropic Thunder. Tropic Thunder. Estás a dizer o nome da cerveja? Uhum. Estou-te a pedir para repetir. Agora fica gravado e começa contigo a dizer a cerveja que estás a beber. Tropic Thunder. Não sei que não queres que as pessoas saibam que tu bebes cerveja. Não, com certeza. Acho fixe que saibam. Tu tens um ensaio a seguir ou um gig? Vou tocar na residência do Filipe hoje. O Felizardo está a fazer ali o... Onde? A residência na ZDB. E hoje é o terceiro gig. Vou daqui para lá acabar as últimas coisas de som. E... Tu tiveste a tua residência, eu acho que fui já não me lembro se foi a primeira ou se foi a segunda. Residências no ano passado. Quando aquilo acabou em janeiro? Ou fevereiro? Deste ano? Fizemos tipo de janeiro a janeiro. Okay, foi, acho que foi no final de janeiro e completou o ciclo do, okay, do ano. Quanto é que foram? Foram 6 gigs e meio, um deles porque foi fora da ZDB e foi um contexto especial, que nem foi bem público, mas na residência lá foram 6 gigs. Um deles foi no Teatro da Trindade também, mas, já, yeah, 6 concertos no total. Ou o primeiro ou o segundo, não lembro, foi tipo... O primeiro foi em janeiro? Janeiro, já, e depois março, o segundo. Deve ter sido janeiro, deve ter ido ao primeiro. Já, yeah, o pior. Quer dizer, foi fixe, mas... Epá, é o primeiro, é sempre aquela cena, tipo, estávamos muito nervosos por ser o primeiro e ao mesmo tempo é o desconhecido, não, nem sequer sabíamos se aquilo ia funcionar, não é? Entre eu a escrever, eles a tentarem lidar com aquilo... Era tudo assim um bocado tiro no escuro, mas não correu mal, mas agora olhando para trás, eu tive que ouvir tudo, as gravações todas, os gigs todos, epá, e fiz de trás para a frente, e quando cheguei ao primeiro gig, foi assim um bocado, ui, que está muito verdinho. Mas foi a primeira vez que tu fizeste esse tipo de coisa de compor temas? Sim. E alinhar essas coisas todas? Sim. Foi a primeira vez? Primeira vez de sempre. Yeah. Estar a compor, não é? Para já sou baterista, não é? Portanto, não só estive sempre a vestir esse papel de baterista, como ao mesmo tempo estou mais ou menos sempre dentro de um contexto de improvisação, yeah, ou de free jazz, ou free alguma coisa e, portanto, ainda havia mais essa coisa de estruturar, escrever, organizar, compor e ter uma coisa espécie de líder, digamos. Na verdade, no final só quer dizer que estás a tomar mais decisões do que o normal para um baterista, não é? Mas isso não é tipo, sei lá, o facto de ter essa parte de improviso não torna a coisa mais... Em termos de medo, de ser a primeira vez que estás a compor e não sei o quê, em termos de medo não torna a coisa mais fácil? Saber que tipo estás a tocar com pessoas com quem tocas regularmente? Sim. Estavas a tocar com pessoas com quem tocas sim, regularmente? Sim, sim, sim, sim. Com quem já tocas há anos? Claro. Não havia, estavas a dizer coisas, havia tanto nervosismo? Epá, tinha um bocado mais a ver com a linguagem em si, yeah, porque a proposta que ali estava... Também não era só de compor uma coisa muito rija ou quadrada. Quando a composição é muito cerrada, acabas por também ter uma certa segurança. Claro que tens que ensaiar aquilo 1 milhão de vezes, mas uma vez que atingiste aquilo, passa a ser teu e com a concentração chegas lá. Mas a questão é que aqui... Sempre, apesar de haver composição, sempre fiz questão que houvesse muita coisa que ficasse em aberto e que houvesse muita coisa que nós nem sequer ensaiássemos assim tanto, que era, pá, isto é o suficiente para estar lá, mas isto tem que ter aquele edge e aquela adrenalina. E, portanto, nós não tirando umas melodias e umas estruturas, epá, não fazíamos a mínima ideia se aquilo ia, se ia fazer sentido. E acho que esse é que era o medo, era de irmos para ali e de repente o pessoal foi dentro da sala ganhada, tipo, que maluquice é esta? Estão a tocar uma baladinha, depois estão a fazer um noise hardcore. Epá, não era nada que... Não era nada por aí que queríamos ir. Não, mas para pessoas que trabalham à base da improvisação e da livre improvisação, não é, tipo, essa parte não faz parte do... do que costumas fazer. Essa de não saber o que é que vai acontecer e etc. Claro, claro. Epá, estamos constantemente... Eu estou a pensar porque é que estavas tão nervoso. É só isso, pois. Foi isso aí que ficou... Eu acho que só estava nervoso porque... Porque lá está, era um novo statement de compor, de não vestir o papel do baterista mais uma vez, de estar ali a expor-me um bocado e a pôr mais responsabilidade nas mãos. As próprias composições, pá, lá está, um gajo canta em casa, canta no banho e vai para casa e está a curtir com uma pianola, mas de repente quando estás no palco e está um outro músico a tocar uma malha tua e está ali um público, ficas... Fogo, isto é um grande azeite, estou aqui armado em sentimental whatever. Epá, é tudo, para mim era tudo muito novo, porque a improvisação, na verdade, isto às tantas era como o que o Bill Evans dizia sobre o jazz. A cena mais que uma linguagem é uma ferramenta. E a cena de improvisação, mais ou menos, infelizmente, transformou-se numa pós-linguagem em que já nada interessa, só interessa um input de improvisação. Isso, na verdade, pode levar a qualquer lado. Mas tu, quando começas a dizer não, isto é um estilo e não uma ferramenta, lá está, tens gajos que vão para um palco só fazer barulhos esquisitos e por alguém dar uma nota bonita, aquilo já não é improvisação. O que é uma treta. E, na verdade, os meus colegas ali na residência, o que acontece é, tu depois de improvisares, cada vez com uma pessoa, não é? Estás constantemente a improvisar com uma pessoa, tu achas que já não estás a improvisar, é como na vida, como um amigo, não é? Vais conhecendo cada vez melhor e já sabes o que esperar, já sabes como puxar pela pessoa. E, portanto, aquilo que a improvisação traz é uma outra coisa. Então, o que é que eu posso fazer com o Pedro, não é? Depois, o que é que nós fazemos juntos? Porque o Pedro, estamos a falar de Pedro Sousa, saxofonista. Yeah. Estou a dizer para as pessoas, não. Claro, não, claro, Pedro Sousa, sim, com certeza. Epá, e às tantas... Porque estás junto com um nome incrível, Peter Gabriel. Yeah, Peter Gabriel. Tentaram-nos convencer de ficar Pedro Gabriel, mas eu acho que Peter Gabriel é mais straight to the point. Se bem que Pedro Gabriel também não era mau. Mas, epá, yeah, é isso. Estávamos um bocado fora da nossa zona de conforto. O que é brutal, que era exatamente isso que eu estava à procura. E se vai ser, talvez, a gente tivesse talvez as gravações todas, porque vocês vão editar uma coisa a partir de uma coisa, um disco? Um disco, yeah. Vai ser um disco. Na altura o Sérgio meteu uma pilha para... Sérgio Hidalgo da ZDB? O Sérgio Hidalgo meteu uma pilha para fazermos assim uma espécie de best of e de agarrarmos no material. E lá está, quando eu fui ouvir o material todo, entrei um bocado em pânico e comecei a achar que aquilo afinal não era assim tão bom. Bom, no sentido em que acho que foram concertos que correram muito bem, acho que a mensagem passou e as pessoas foram entusiastas e tivemos alguma satisfação, que é muito raro, mas depois imortalizar aquilo num disco pareceu-me um bocado absurdo. Então o que aconteceu foi, fugimos para o Alentejo durante uma semana e gravámos um disco. Diz que esse que são um best-of da residência. Escolhemos, este primeiro concerto, estas foram melhores, o segundo foi este, e no final escolhemos as melhores malhas, gravámos só essas, e vai ser um disco. Mas os gigs em si, pronto, aconteceram e já está, não vamos voltar a gravar naquilo. Talvez por online, eu achava giro por online os gigs. Seis concertos, bem gravados e tal. Tu tens... agora, neste momento, fazes parte de quê? Como, além de músico que atua com pessoas, de vez em quando, por exemplo, estavas a dizer isso do Felizardo agora. Uhum. Tu ainda tocas uma caveira. Sim. Red Trio, Motion Trio, Não? Sim, sim. Sim. Estou a pedir para fazer a tua lista de coisas que tens. Então, pronto, coisas ativas. Ativas. Retrio, Motion Trio, Caveira. Peter Gabriel. Peter Gabriel. E... é isto. E o depois com o Pedro há muitas nuances, com o Pedro Sousa há muitas coisas. Sim, que estamos claro. Juntos e pronto, é uma junção. Tocámos com o Capitão América, não é? Com o Thurston Moore. Sim. Temos um trio com o Johan Bertling, que é o baixista sueco, que toca nos Fire, do Gustafsson. Pronto, nós juntos fazemos muita coisa, mas a base da nossa união é Peter Gabriel. Mas sim, Motion, Red... e Capitão América ou Thurston Moore? Yeah. Ok. Capitão América. Mas foi quantas? Foi só One thing, yeah. One shot. Foi ali na ZDB ao vivo. Yeah. Foi muito fixe. Yeah. Já foi há algum tempo. Sim. Já foi há algum tempo. Mas pronto, é isso. E vais tocando com um monte de gente. Andamos a tocar com o DJ Ride, por exemplo. Isso acontece, é. já não deve acontecer há muito pois tempo. Pois é, a cena com o Ride já não acontece há muito tempo. Ele chamou-me uns tempos, sim. Eu estava a tocar com ele. Depois tivemos um trio com o Amado. Tocámos um bocado como uma banda Rodrigo Amado? Que se chamava... Hurricane. Está nem a par. Desculpa, é pá, a cerveja... Tu estás mais rápido que eu. Pois há coisas que passo com o Filipe, mas há pessoas que vão fazendo coisas com o Filipe Lizardo, já fiz coisas com o Bruno Silva, há um quarteto do Ondas. Rodrigo Amado, Ondas, ou até com o Bruno Silva, sim, estou guitarrista. A dizer de onde é que ele vem? Exatamente. Epá. De onde é que ele vem? Ah, pronto, e depois ainda tenho o trio com o Alex e com o David Maranha. Ah, yeah. O Alex, o Dirty Bitches. E ah, lá está, o David é um bocado como o Pedro Sousa. Eu e o David juntos metemos em várias coisas diferentes. No final é muito difícil definir. Pronto, esta banda com o Alex começou a ficar uma coisa mais sólida e que é para ficar, mas estou sempre a inventar problemas para resolver com o... com o David, vamos tocar com este, depois vamos tocar com aquele, depois vou fazer muita coisa com o Manel Mota também, vão-se fazendo assim ao longo do tempo, muitas coisas com o Manel, mas o Manel é um bocado um lone wolf e a gente nunca sabe bem daquele ano. Ele vive entre aqui e o estrangeiro, ele está sempre a saltar de um lado para o outro. Eu lembro-me, estavas a dizer o Maranho, eu lembrei-me literalmente de convidar para aqui, porque eu estava no dia a vir para aqui e tu passaste da rua com uma prancha de bodyboard. Yeah. Tu fazes body? Voltei a fazer, sim. Fiz muitos anos, depois parei, estive a fazer escalada, sei lá, quase uma década, mas comecei-me a magoar nos dedos e epá, é um bocado... irresponsável e tive que tomar assim uma decisão infeliz de me afastar da escalada, mas tenho assim um bocado de dependência de natureza e de adrenalina e de esporto e epá, pareceu-me bem voltar a surfar outra vez. Tu és do Estoril ou de Cascais? Já, cresci ali no Estoril. E agora estás aqui no centro da cidade? Pois, às tantas é um bocado sufoco, não é? É um bocado de sufoco. Quer dizer, eu adoro isto, eu adoro o bairro, é muito bom, mas... Epá, já agarro no carro, em 20 minutos estou na cova de vapor e corre tudo bem ali. Eu estou a dizer isto que és de Cascais, porque nós temos um amigo em comum que há muitos anos, foi assim que eu te conheci. Claro. E lembro-me de ir contigo e com ele a uma Warped Tour. Uh-huh. No, na Praça Sony. Deconstruction Tour. Deconstruction, não é Warped, exato. Deconstruction. Yeah, esquece. Back in the day. Já não lembro qual seria. Eu fui a duas. Fui a 2001 e 2002. Pai, lembro de ver Pennywise. Já não lembro qual delas era. Já ter sido uma dessas. Pois, e o Manuel levou uma pera na barriga a ver Pennywise. Já há assim um alto drama. Eu saí a meio de Pennywise, acho eu. Yeah, aquilo era muito fixe. Na altura era muito fixe. Yeah. Acho que foi mesmo tipo no. Eu fui a essas duas e foi mesmo tipo na altura em que deixei de querer saber daquilo. Tipo, já não estava muito investido naquela música, basicamente. É pá, e aquilo tinha o seu quê de estranho, não é? Aquela cena, os skaters de 50 e tal anos. E, tipo, boa onda, mas. Sim. Uma cultura um bocado, sei lá, talvez datada. não sei. E agora que já passaram tipo 15, 16 anos, é ainda mais pois. Estranho ver as pessoas com 50, 60 anos a fazerem isso. Yeah, às vezes até mais, não é? Eles devem estar, ainda devem estar, a maior parte, muitas daquelas bandas, ainda devem estar em claro. Circulação, no ativo e em a fazer claro. Digressões. E estão todos milionários em LA a curtir e a desbundar, não é? É sério. Mas na altura também tinhas esse interesse para esse tipo de coisas? Etc. Pois é, e aquilo fazia sentido na altura. Depois, yeah, fui largando aquela coisa meio do punk ou seja lá o que fosse. Depois passei um bocado, comecei a ouvir mais música eletrónica, passava um bocado pelo drum and bass, o IMDB. IMDB? IMDB não. IDM? IDM. Ah. Cerveja boa, pá. Até a mim estava... Eu estava assim, mas... IDM... Passei, por aí, bastante. Mas depois o drum and bass ficou horrível. Aquilo era fixe quando não era para dançar. Depois quando... Era tipo jungle, não é? Aquilo tinha outra cena, era mais musical. Depois quando finalmente me fartei daquilo, acho que fiquei... Durante muito tempo só agarrado ao jazz e às suas ramificações. Mas aí nessa altura, que jazz é que tu ouvias? Mesmo na altura do é pá, muito mais clássico. Estava a ouvir mais ou menos só... Já estudaste Bill Evans nesta conversa? Estava só a ouvir cenas mais clássicas. O free jazz aparece relativamente tarde. Com o quê? É pá, quando aquilo foi... Quem me introduz, na verdade, mesmo ao free jazz, foi o... A Trem Azul, que é pá, aí o mesmo ano em que fui para o Hot Club, portanto, quando acabei o 12º, já tinha o quê? 17, 18. É, quando acabei, acaba-se com quando? Acaba-se com 16, entrando com 17. Então é isso, para os 17, já. 17? E era suposto que começou do fim do ano, era suposto. Havia pessoas que já tinham 18 na altura. Então isso, era 17, 18. Foi aí que apareceu o free jazz e... Com 3, mas com quem? Com que nomes? Eu sou baixado com quem? Com nomes. Primeiro os americanos, não é? Portanto, até os próprios clássicos dentro da coisa. Ornette Coleman e etc. O Ornette Coleman, aquela fase final do Coltrane. Depois o Charles Gale, que tem um dos discos da minha vida, que é o Touching on Train, esse disco é importantíssimo. Epá, e depois começas a ir William Parkers da vida, o que é que o Rashid Ali esteve a fazer, e o Frank Lowe, e, epá, o que não fala, o Cecil Taylor, um monte deles. E só depois, finalmente, é que começa a entrar mais na versão europeia, a escola inglesa, os alemães, mas já. Foi por aí que comecei. Que tu já tocaste com alguns nomes desses europeus? E talvez americanos também, não? Se, mais ou menos. Já tive o privilégio de tocar assim com pessoal grande, digamos. Mas assim, por exemplo, esse acesso à cena americana Old School, dei um concerto com o Joe McPhee e toquei com Arthur Doyle. Eles, assim, de americanos, foram eles a quem consegui tocar naquilo. Eu tive dois workshops intensivos, mais ou menos longos, com o Evan Parker, mas isso foi workshop, não é? Não foi tocar. Toco com o John Butcher, que pronto, não é assim tão old school, mas claro que já está aqui há imenso tempo. Mas assim mesmo velhinhos europeus, não tive o privilégio de... Assim mesmo os velhinhos não. É já as gerações a seguir, toquei com o Axel Dorner, vou tocar agora este fim de semana com o Axel outra vez. Ou seja, tocaste no fim de semana passado. Ah, ok, sim. Sim, já fui tocando com algum pessoal. Por exemplo, toquei muito com o Peter Evans, que é incrível, mas é um puto, não é? Acho que ele está pai com 34 ou 35 anos, é um monstro, não é? Mas, epá, é um puto branco, não é? É diferente disto. Gita, estavas a falar dos teus gostos e como eles evoluíram. te distanciaste de gostar de canções, por exemplo, ou isso foi uma coisa que estavas a dizer há bocado, cantavas no chuveiro e estavas num pianola em casa e não sei o claro. Que mais. Aí, em termos de gostos, pois. Não costumas trabalhar sobre canções. Claro. Epá, pois é, eu acho que nunca tomei essa decisão e nunca foi um problema de gosto, tipo, epá, não estou com paciência. Ah, não estou aí por aí, estou só a perguntar. Claro, mas isso eventualmente aconteceu, foi uma coisa natural. Depois o próprio free jazz, a improvisação, tem ali muito aquela parte experimental e de coisas invulgares e de técnicas extensivas e claro que aquilo interessou-me muito e fascinou-me muito e dediquei muito a ouvir e a tentar recriar e compreender como é que se faziam estas coisas e epá, tomou-me muito tempo e energia, não é? É uma coisa tão específica que precisas mesmo de muito tempo para passar com aquilo, com aquela matéria, não é? E aquela linguagem e estudar aquilo. Portanto, de repente passou-se muito tempo e não andava a ouvir canções, tirando os brasileiros, sempre gostei muito dos brasileiros. Tu és tecnicamente brasileiro, não é? Também sou, Também. Também sou brasileiro, És brasileiro, americano, não? Sim, não. Americano também. Os passaportes são americano, português e brasileiro. Os brasileiros cá são os únicos que eu consegui manter ao longo desta confusão toda de ir revisitando todos eles, que ainda são muitos, não é? Mas, tirando os brasileiros, afastei muito desse tipo de formato. E depois, por um lado, até agradeço à Cafetra, porque acho que no início, quando nos conhecemos todos na cidade, e já foi algum tempo, parece que foi ontem que eles apareceram, mas não foi ontem. E acho que 10 anos já? Eu acho que eles já fizeram 10 anos. Já. Mas sei lá, eu devo-vos conhecer há 6 anos, talvez. Por aí. Sim, é difícil. Tipo, eu às vezes acho que, que os mais novos continuam a ter a mesma idade. Mas e como primeiro criou-se uma cena de amizade e de vida urbana e estar aí no hangout e... Vocês partilham no estúdio ou não? Não o mesmo estúdio, mas estamos no mesmo edifício. Nós estamos no andar de baixo e eles no resto de chão. E eles ajudaram-me com isso. Quando comecei a ouvir Pega, logo desde o primeiro EP, o M... Também vou acompanhando desde sempre e... Eles ajudaram-me a voltar um bocado para isso, eles gozavam comigo, tipo, és todo intelecto e sou desmaradice, ganda crazy, não sei o quê. E depois, como tinha uma relação de proximidade com eles, aquilo depois começou-me a fazer mais sentido, não é? Depois pessoas como o Maranha, o David Maranha, que está muito ligado também a esse tipo de música, também me ajudou muito. Mas sim, afastei-me um bocado durante uns tempos. Mas voltaste com eles? Então, é isso. Pois, acho que ajudaram-me a não ser só maluquice. Mas tu mesmo, dentro dessa coisa que chamas maluquice, tu pareces ter, eu já vi entrevistas tuas e já tiveste esse discurso agora, há bocado quando estavas a falar do Flúpio das Cinzas, de preocupação com o público e ser acessível para o público e não ser uma coisa tipo, como estavas a citá-los, intelecto toda estranha para ninguém, tipo só para o músico estar em palco a fazer qualquer coisa. Claro. Tens essa preocupação, é uma coisa que pensas. Epá, mas tipo, isto é uma discussão infinita, não é? Mas eu nunca penso no público como uma coisa de... É de tentar agradar e... Exato. Vou fazer isto porque eles vão gostar. Não, mas tens... Porque aí tu anulas-te. Obviamente, eu não estava a dizer isso. Estava claro, a dizer claro, estou tipo, a perceber. Vou fazer uma coisa que acho que vale a pena e que vale a pena as pessoas estarem ali e não dizerem que foi uma grande esfrega ou... Eu acho que é como aquele exemplo das coisas daqueles países que a cultura sobrevive muito dos subsídios ou aquelas pessoas muito subsidiadas ou o teatro que é todo subsidiado. E há aí uma confusão que é quando as coisas dependem só de ti e estás num registro mais independente, não é que tu tenhas que agradar as pessoas ou whatever, mas o que o público a reação do público é um barómetro, não é? E não querendo agradar o público, se não bate, digamos, para simplificar a coisa, pá, isso tem que querer dizer alguma cena. Tu não podes estar em casa, pá, descobrir a pobre, depois vais para o palco e ninguém gosta daquilo. Tipo, isso tem que querer dizer alguma coisa, não é? E, portanto, o que eu penso sempre com o público é... Ainda no dia estava a ver o David Lynch a falar com sei lá quem, e ele estava a dizer isso, tipo, you have to do what you like to do the best way you can do it, throw it in the world and see how it reacts, não é? Então, a minha cena com o público é muito essa, porque eu faço questão de estar aqui numa coisa que lida muito com liberdade e com improvisação e com imprevisto, mas não me interessa mergulhar só dentro da minha cabeça, apetece-me mergulhar numa coisa que faz sentido para o mundo, não é? No mundo em que eu existo, e faça sentido para Lisboa, que faça sentido para toda a gente, porque o gosto, sendo discutível, sei lá, às vezes a beleza parece assim uma coisa mais ou menos universal, não é? E acho que o meu samba é esse, é encontrar, é tentar procurar aqui um limite, quão esquisito posso ficar e não ser só esquisito, não é? Porque tenho que comunicar alguma coisa, sentimentos. Agora, não estou nada focado em fazer coisas fáceis ou trabalhar em estruturas que já estão feitas, não é? E o próprio... A residência foi isso. Free jazz, improvisação, improv... Ok, está feito. Isto faz parte de mim, mas e agora? Pois, então vamos ter que compor free jazz e improvisação durante bué da tempo. São discos de uma hora, são discos de uma hora e tal. São temas que duram uma hora. Agora estamos a tentar fazer o oposto. O disco vamos tentar fazer temas curtos. Estamos a tentar fazer free jazz em malhas de 3 a 5 minutos. Portanto, há muita coisa para se fazer, não é? E para se explorar. E o público está-nos sempre a dizer o que é que se passa, não é? Tu disseste o meu samba. O meu samba. Usaste a expressão o meu samba. É, o meu enredo, não é? É uma expressão que vem da tua vivência no Brasil, ou das pessoas brasileiras, ou é uma coisa que tu dizes do nada? É pá, também digo, mas já acho que vem daí, sim, os pais são brasileiros. Eu nunca tinha ouvido dizer o meu samba. Sim, sim. Assim, nesse sentido, por isso é que estou a... Claro. Alguns deles até cantam sobre o samba dessa maneira. O samba é mesmo, tipo, os teus problemas, não é? Sim, sim. As virtudes e os buracos, não é? Quem estavas a dizer desses nomes brasileiros, quem é que são esses chato para nomes? Epá, eu gosto de todos. Todos? Epá, mais ou menos todos. Há um ou outro que pode ser um bocado mais chato, mas depois lá no meio tem um disco ou dois inacreditáveis. Mas sei lá, os brasileiros para mim é quase como quando olhas para a história do jazz, é, aqueles os mais clássicos já são incríveis, tipo. Claro, depois há o EGAS mais recônditos e mais marados e que não são tão batidos, mas pá, discos óbvios, Delis, Regina, são incríveis, não é? O do João Gilberto, tipo, mas aquilo é divinal, não é? Vinícius, tipo o Chico, eu tenho uma cena meio, às vezes acho o Chico um ganda chato, mas pá, tem malhas incríveis, é impossível não dizer que aquilo é incrível, não é? Mas toda a gente, são todos brutais. Esse é o que tu achas um ganda chato, Chico Buarque? Acho que às vezes é um ganda chato, às vezes. Quem tu achas mais um ganda chato? Olha, eu acho o Edu Lobo um ganda chato, mas no entanto o primeiro disco dele acho incrível, quando ele ganhou o Festival de Canção, daquele filme incrível de 67, não é? Que ele ganhou com o Ponteio. Epá, essa malha é incrível, mas o Edu consegue ser um bocado chato. Depois tem aquele disco incrível em duo com a Maria Bethânia, acho eu, quando eram muito putos, assim, tipo 20 e poucos anos. Esse disco é inacreditável. Mas é pá, ele consegue ser muito chato. O Joãozinho, tipo, eu nunca acho que ele é chato. Ele, mais ou menos. O Jorge Ben também não ficou muito chato. Então, ali no início, tem aqueles discos muito bons. Sim, sim, sim. O Vinícius nunca ficou chato. Ficou senil só. Ficou chato. E no jazz, quem é que é chato? Desses clássicos, estava a dizer. Olha, ainda no outro dia estava a ter uma discussão brutal, que o pessoal estava a levar a boia mal sobre isto, que era o Joe Anderson. O Joe Anderson é incrível, ele tem sim um disco ou outro muito fixe, tem aquele disco sublime, o Inner Urge, esse é muito bom. Isto tem o In and Out, que também é fixe, mas pá, dá-me uma seca descomunal. O Pedro Sousa não tinha estado a dizer, epá, ele gravou um disco com a Alice Coltrane, que eu desconhecia. Epá, não gostei nada daquilo. Achei, mais uma vez, muito chato. Mas, sei lá, o Miles, aqueles últimos discos não contam, porque, sei lá, já tinha... Não conta porquê? Pá, porque ele já tinha 800 anos, na verdade. Do bop, não é? Aquele do rap. Epá, isso também já não dá. Isso era ele com 800 anos, já tinha uma cana de nariz nova. Aquilo era ele a curtir, não é? Mas, tipo... O duo? Tutu. Ah, o Tutu. Pois, mas isso não é tão tardio como... Sempre. Não é? Ok. Estou a falar de mais recente. Sim. Epá, o Miles nunca deu seca, o Coltrane nunca deu seca, o Mingus nunca deu seca, o Eric Dolphy também não. Epá, não sei, o Bill Evans, pronto, nos anos 70 ficou complicado. Mas, tipo, sei lá, quando estás a falar de jazz, quando começas a falar de... Para a frente, 69 é sempre muito complicado, não é? Mas... O que é que é sempre muito complicado? Porque coisas já não havia mais para onde fazer coisas no jazz tradicional, é isso? O jazz, aquilo foi muito rápido, não é? Os cravos estavam-se a libertar, ou mais ou menos a libertar-se, não é? Começam a aprender instrumentos. Que começa-se a organizar, depois aparece o blues, depois aparece o swing. Epá, e tu num período de 30, 40 anos, aquilo evoluiu a uma velocidade brutal, começam-se a definir coisas, não é? E depois parece que entras ali num período em que estava tudo sintonizado, era a descoberta, era o que já se tinha descoberto, tipo, passado, presente, futuro, não é? E uma sintonia musical e de linguagem, mas também a um nível humano. Aquilo tinha um papel social, não é? Epá, e a partir dos 70s, quando a eletricidade começa a entrar cada vez mais para dentro da música, as editoras começam a ganhar a força que começaram a ter, que agora, felizmente, mais ou menos começam a deixar de ter, os festivais, as marcas... Aquilo tu consegues ver com muita clareza, são 100 anos, não é? O jazz existe há pouco mais de 100 anos, se tivesses que dizer um número, não é? O Jelly Roll Morton diz que inventou a coisa, diz que foi lá, tipo, no ano 10, não é? No século XX. Tu claramente vês assim uma linha... Espera, se disseste há 100 anos, eu estava literalmente a pensar que ainda estávamos tipo, no final do século XX. Pois... Não, 1800 e tal. Pois é. E só depois que aconteceste isso aí. Pois é. Estamos todos a envelhecer. É um bocado por aí, desculpa, continua. Tranquilo. tu vês uma evolução muito clara, não é? Muito, muito clara. E óbvia e que faz todo o sentido. Mas nos 70s tu vês que era. O pessoal já não sabia o que fazer, não só a nível musical e pessoal, como o free jazz. Veio confundir bem coisas, a fusão, isso ainda foi mais confuso ainda. Depois tiveste pilares que desapareceram, o Coltrane, Deus Nosso Senhor, morre em 67. O Miles em 69 diz, já fiz tudo, começa a tocar a fusão. Há ali muitas rasteiras, não é? E é muito fixe porque de repente torna-se ainda mais democrático. É tipo, o jazz é uma confusão do caraças, isto agora é tipo, tens o Pastorius a mandar leaks do inferno, tens o Peter Brotzmann a passar-se na Alemanha e eventualmente chegamos à Diana Krall. É muito fixe, tipo, está tudo a acontecer, não é? E o Herbie Hancock, tudo. Mas, de certa maneira, é uma grande confusão, já é uma coisa muito... É quando a coisa ficou mesmo moderna em termos tecnológicos e confusão social e América e Europa, tudo num grande enredo. Antigamente, lá está, eram negros americanos que eram do futuro, presos ali nos States, e a fazer aquilo, não é? Do futuro? É pá, do futuro, porque era uma música do futuro, quer dizer, era uma música do presente, não é? Era uma música muito do presente. Quando tu dizes, eu penso no Sun Ra, é isso, é que é assim, do futuro. Ele dizia que era do futuro, não é? Ele próprio. E do espaço e essas coisas todas. E ele dizia que era um alien, um grande doido. Mas lá está, tipo, às vezes olhar para o Sun Ra e pensar que aquilo é jazz, parece que é um bocado redutor, não é? E que já é... Claro que o jazz é a ferramenta, a tal coisa, mas aquilo já é beyond, não é? Completamente beyond jazz. Aquilo é I'm from outer space music, não é? Tu tens esse tipo de coisas? Tipo, de, algo que eu faço não é jazz, porque é redutor também? Tu, para ti, aplicas isso? Não. Não, eu uso o jazz exatamente como, sim, eu estava a dizer. Eu quando vi esse documentário do Bill Evans, é incrível, em que o gajo está a falar... Qual é que é o documentário? Tu disseste só, citaste só. Aquilo é um documentáriozinho que está na internet, que basicamente é o irmão dele, que é um teórico de música, a fazer uma entrevista ao irmão, portanto ao Bill Evans. E é brutal, são dois irmãos a falar de música... E há lá uma parte incrível em que ele está a falar sobre isso, que é, tem que separar de ver o jazz como uma linguagem, porque isso é redutor, estamos a fechar-nos com as porcarias das regras, porque lá está, se o baterista não fosse fazer jin, jingadim, jingadim, jingadim, já não é jazz, mas porquê que não pode ser jazz com di, não é? Tu vias, tipo, até o Tony Williams, que estava no auge da carreira na passagem do Miles do jazz para a fusão, aquilo já estava a ficar straight, ele já não estava a swingar, não é? E no entanto aquilo, tipo, era claramente que tinha a ver com jazz, mas lá está, eu vejo como ferramenta, como som, a mim interessa muito o saxofone, a mim interessa muito o piano, o contrabaixo, tipo, instrumentos acústicos e físicos, não é? Quando começas a meter eletrónica ou knobs de volume, estamos a falar sobre outra interação, não é? Como o amplificador funciona numa sala, não é? É muito específico. E se metes um pífaro na boca de um gajo, é mesmo outra experiência sónica, não é? E eu gosto muito disso, gosto de tudo, mas lá está, isso está mais próximo do jazz. Só que depois alguém dizer, então, mas o Pedro Sousa é saxofonista de jazz? As pessoas ficam muito confusas com a linguagem dele às vezes. Epá, eu acho que vem dali, não é? Os heróis dele, a vida romântica dele, o instrumento dele. Agora, epá, 2017, toca jazz. Epá, não sei. Não sei. Acho que tipo, depois vamos perceber se é ou se não é. Tipo, também não sei se o Peter Cincotti é jazz. Também é um bocado complicado, não é? Se calhar, lá está, era a conversa dos anos 70, isto de repente virou uma confusão brutal, não é? Mas eu gosto de ver como uma ferramenta. O que eu estudo, em termos práticos, eu acho que só tem a ver com jazz. Quando estou na bateria a estudar, quando estou em casa a fazer os meus ritmos, quando estou envolvido com a harmonia, é aí que vou buscar as coisas todas. Mas depois, no final, pá, se calhar não é bem jazz. É. Tu e eletrónica, ainda ouves? Estavas a dizer essas coisas, porque gosto de tudo, até como mexer volumes e tal. Ou foi só uma fase? É pá, hoje em dia acho que ouço muito pouco. Claro que eu pergunto sempre o quê? Eu ouço música eletrónica, inevitavelmente ouço. Mas lá está, acho que já não é um drive meu como linguagem. Já não procuro música eletrónica, procuro é o senhor X ou Z que me interessa e... Ok, mas podia quem, estar a quem fazer... é o senhor X ou Z? Epá, aqui, por exemplo, há bocado estávamos a falar do Onnes, uma coisa aqui local. Epá, eu adoro a música dele e desde o início que aquilo para mim faz mesmo muito sentido. E depois, às vezes vou buscar coisas passadas, tipo Brian Eno e... Há coisas que não é completamente eletrónica, tem alguma, mas... Assim, mas é desse... Sim, okay. Sim. Mas que tem a ver com esse imaginário, não é? Pá, vou ouvindo algumas coisas. Mas, sei lá, como não dizer que hip-hop hoje em dia não é música eletrónica, não é? Tipo, o que é música eletrónica? Aqui já está... Ali de puro já não há nada, não é? Tipo, um hip-hop que é feito hoje, aquilo é 100% maquinal, não é? Até as vozes deles já estão todas manipuladas, não é? E qual é o hip-hop que tu ouves? Epá, sim, que entrámos um bocadinho há bocado com o facto de teres tocado com o Ride e etc. Eu hoje em dia estou muito confuso com o hip-hop. Eu há relativamente pouco tempo atrás ainda estava organizado, conseguia organizar-me, mas hoje em dia está muito difícil. Hoje foi tudo muito rápido e há coisas que eu não me identifico e vejo o pessoal que percebe da coisa e dá-me coisas para ouvir e põe coisas a tocar e eu não percebo nada do que os gajos estão a dizer e acho que o bem é agressivo, acho excessivamente agressivo. Mas ao mesmo tempo bate-me, curto o som e acho que aquilo tem ali coisas interessantes a nível de compreensão de ritmo e o som é perfeito. Aqui estava a fazer uma air drumstick. Sim. Epá, os beats estão incríveis, não é? Os beats estão brutais. Mas estás a falar de quê especificamente? Epá, trap? Sim, quando estava a fazer esse airpin, estava a pensar em trap e estava a pensar... Veio-me à cabeça o Knowledge, por exemplo, que eu gosto bastante. Epá, e os ritmos são completamente absurdos. Aquilo é quase tipo, às vezes parece que ele está só a organizar pregos, não é? E que depois acaba até por swingar, de certa maneira, que são assim uns beats muito quebrados. Só que sei lá, pois também porque aquilo é hip hop, aquilo às vezes parece quase mais Intellect Lounge, não é? Sei lá, depois ouço aqueles clássicos, os Mad Libs e não sei o quê, mas aquelas cenas mais atuais e agressivas, pá, nem te consigo dizer o que aquilo é, mas sei que tenho amigos que me ajudam e curto, principalmente se tiver a ver copos à noite, então faz mesmo bom sentido. Uma coisa que me ficou atravessada foi que estávamos a falar de Construction, disseste que o Manel apanhou um soco. Ya, yeah, na barriga de... Epá, Mosh, Pennywise, okay. Loucura total. Éramos muito putos e eu só me lembro de repente ele apareceu-me verde, agarrado à barriga, tipo, pá, vem uma ganda pera aí de um punk crazy. E estava muito a mal e basicamente tivemos que o tirar dali, ele caiu para lá, dali, todo marado. Já não me lembrava disso. Ya, ya, ya. Estava só, tinha ficado atravessado. Clássicos, clássicos. Estavas a dizer que o álcool como... Isto, porque temos um sítio de cerveja, o álcool como música afeta... quando é que afeta e quando é que não afeta? Epá, quando não exige muito do meu corpo, portanto, de capacidades motoras, não é? De precisão física, posso beber um copo. Porque é fixe para afastar-te um bocado da pressão do público e que estás a fazer uma performance, entras um bocado na bolha, quem sabe talvez mais criativo, portanto acho fixe ver um bocadinho antes de tocar. Agora, se for um concerto muito exigente, aí não dá, aí é tipo, dás um beijinho num vinho e acabou. Já tiveste mais experiências? Ah, nunca cheguei a ter mesmo mais experiências. Porque calculo que sabes que claro. Quando a coisa é... Sim, epá, nunca tive mesmo uma má experiência, sim. Mas às vezes bebes uma cervejinha a mais e vais para o palco e é, isto não está... Está aqui um pequeno delay. Está ali um pequeno delay, mas pois, sei lá, tens pessoas tipo o Charlie Parker que eram junkies e tocavam aquela coisa impossível, não é? Gosto que tenhas dito que era só o Charlie Parker. Só o Charlie Parker. Não, epá, é só porque ele é que ganhou o prémio de Junkie, de certa maneira. Era mesmo. Ou pelo menos que estava a concorrer para primeiro. Prémio? Epá, não sei. De que é que morreu o Charlie Parker? Pá, lá está. Ele morreu de. Foi a verdade? Ele morreu de ataque cardíaco. Ok. Mas pronto, ele não morreu bem de ataque cardíaco. Sim, tá, ele morreu porque queimou os cartuchos. Ele morreu a ver televisão em casa porque achava que estava com uma constipação. Foi para um hotel, na verdade, e estava a ver televisão e desligou. Mas aquilo, na verdade, foram os cartuchos, que já não dava mais. Não sei se já leste a autobiografia do Miles Davis. Não. Epá, aquilo, uma grande parte do livro todo, que é o início, é só falar sobre o Charlie Parker. Eu acho que compreendes o... Acho que já folhei. A fotografia não é ele, tipo, sentado com a trompeta? Assim. É, assim, um fundo branco e ele com o chapéu de cowboy. Ah, já sei. Ah, esquece. E assim com o trompete. Espera aí. Ah, este é, ok. Sim, fixe. Obrigado. Mas... Já sei qual é, assim. Tu viste o filme do Don Cheadle? Não tive coragem, Cima... Aquilo é tipo fanfiction do Miles Davis, é, ele faz do Miles Davis e ele escreve e realiza o filme como se fosse o filme que o Miles Davis faria nos anos 80, que ele recuperar, ele fazer um assalto, basicamente. Mas aquilo é tudo inventado, é tipo o filme que o Miles Davis gostaria de protagonizar naquela altura. E a partir daí é um exercício interessante, acho, claro. Achar aquilo com algo... fixe, nessa onda. Não, aquilo não é tipo biopic do Miles Davis, claro, todo. Claro, claro, claro. Aquilo é mesmo inventado, tudo, quase tudo inventado. Claro. Mas ele usou muita informação do livro. Sim, sim, sim, sim. Sim. O livro é perfeito. Não. Eu lembro desse livro, nunca achei ele. É perfeito. Emprestei a minha avó agora. Ela foi lá a casa e quis ficar com o livro. E disse-me que eram todos uns junkies. Disse-me com boa onda, mas um bocado decepcionada. Tipo, epá, eles eram mesmo muita junkies. Mas ali tu percebes o porquê que o Charlie Parker um dia foi ver televisão e que não. Porque, para 25 horas por dia, na cena mais exagerada, surrealista de sempre, não é? E ele, quando morreu, não sei se sabes, morreu com ou 34 ou 36 anos e ele não tinha o BI. E quando a polícia o encontrou... Ele estava onde? Estava em Paris? Não? Não, estava nos States, Nova York. E quando a polícia o encontrou, o que eles escreveram, isto depois ficou famous, o que eles escreveram no, na ficha de whatever foi... Black 60-year-old black male. E ele tinha 34 ou 36. Pá, os gajos andaram em pele, já que ele tinha 60 anos. Por cima, os negros têm sempre aquela pele muito esticadinha e impecável, não é? Portanto, não necessariamente, sim. É pá, mas com 30 aninhos, o gajo estava mesmo acabadinho. Mesmo acabadinho. Tu curtes o filme do Clint Eastwood, do Bird? Com algum pessoal leva na má onda. É pá, é um bocado pesado e tal, mas eu gosto. Não vejo o filme tipo há 15 anos, não me lembro quase mas nada. É lembro fixe. Só do Forrest Whitaker a fazer de Charlie Parker. Sempre a chorar e todo marado. Eu gosto, acho fixe. É mais ou menos nessa altura o outro Round Midnight que é com o Dexter Gordon, não é? Pois. Eu vi mais ou menos na mesma altura. Eles são os dois tipo early 90s, não é? Uma coisa assim. Quer dizer, se calhar... Tipo final dos 80, acho eu. Há de ser... É por aí, Provavelmente um é final dos 80, o outro início dos anos 90. Mas o Round Midnight tem grande pinta. É que aquilo é o Dexter Gordon a fazer Dexter Gordon, não é? Isso aqui é em Paris, não é? É. Mas o Charlie Parker esteve em Paris também, não? Ou estava a confundir? Todos eles passaram muito tempo em Paris. Mas o Charlie Parker... Epá, acho que passou tempo em Paris, mas não... Nada de significativo, ok. Houve gajos que tiveram ligações com a Europa mesmo importantes, tipo o Miles com Paris, depois apaixonou-se pela Greco, supostamente depois ficou de junkie, voltou e não aguentou, sei lá... O Chet Baker, que morreu caído da varanda, não é? Ele fazia filmes, acho que eram italianos, não era? Ele era protagonista em filmes... Não sei se eram franceses, acho que eram italianos, tipo, pá, porque ele tinha aquele ar de matinee idol, claro. Antes de ficar todo acabado. Tipo pescador, fact up. Ele era tipo um... Há aquele documentário que é o... Que chama mesmo? Não. O documentário não se chama Let's Get Lost. O documentário pai é do final dos anos 80. Esse documentário é brutal. Que no início o gajo dizia que a pior coisa é to get bored, andar no descapotável. Eu acho que sim. Isso é brutal. Ele parece como uma pessoa terrível. Não é Let's Get Lost. Deve ser. Acho que é isso. Sim, deve ser o Let's Get Lost, sim. Ele era execrável. Mas aí aparecem certos desses filmes, que é tipo, pá, está o gajo tipo um herói de... Epá, tem que ver isso, isso filme romântico. Lá. Pá, eu acho que há uma cena qualquer dele por baixo de uma árvore. Pá, eu já não lembro, eu acho que eram italianos, assim, ele não estava a tocar trompeta, eu acho que ele nem sequer necessariamente tocava trompeta nesses filmes, era tipo só ele a ser, tipo, pá, era o romântico, tipo, não assim, galã. Depois, mas e filmes bem manhosos, tipo, o americano fazia de galã. Que fixe. Muito parecidos com o Chris Isaac e o... Chris Isaac é parecido com ele? E o Wicked Games? O Mark DeMarco é parecido com ele. Mas ele era mais bonito do que esses dois. Ele era mesmo bonito. Mas já vi que naquela fase de transição para o... Epá, quando vês aquelas fotos dos late 40s, early 50s, ele era perfeito. Era lindo morrer, não é? E aquela voz bonita, e aquele trompete bonito, e tudo. Aquilo foi tudo demais. Depois ele tinha os Daddy Issues, e se misturado com Eroa, ficou tudo perfeito. Eroa, Daddy Issues e Too Pretty. Yeah. Foi mesmo a salganhada perfeita. Pá, é um milagre ele ter durado tanto tempo. Por acaso, há um filme que eu acho que é do ano passado, não sei o carro. E eu não sei o que aconteceu ao filme, mas lembro-me de ouvir falar que é o Ethan Hawke que faz de Jet Baker. Há uma coisa a ar, é verdade. Eu não vi, não sei. Mas eu acho que é péssimo. Pois tem ar. Eu acho que é péssimo. É tipo, como eu nunca mais ouvi falar do filme, acho que se calhar não é muito fixe. É, também ouvi qualquer coisa. E agora sim o novo do Coltrane também. Há um filme sobre o Coltrane? Não sei se é filme ou é um documentário que tem um pouco de ficção e depois tem tipo o... Epá, como é que ele se chama? Só me lembro da amiga dele, da Mónica Lewinsky. Bill Clinton. Aparece lá o Bill Clinton. Que toca saxofone. Toca saxofone e é um grande ídolo, John Coltrane, para ele e não sei o quê. Mas depois tem o senhor da voz, que está sempre a fazer os filmes todos americanos. O senhor da voz? Sim, tipo... Morgan Freeman? Yeah, exatamente. Está lá... O senhor da voz. Também fizeram em... Jazz Times, pronto. Filmes de jazz. Além disso, eu curto falar sobre filmes, só por aí, estás a dizer, o que é que... Filmes ou filmes, documentários jazz, também? Documentários, filmes, tudo, epá, o que seja. Um dos meus documentários favoritos é o Rising Tones Cross. É um filme dos late 70s sobre o Charles Gayle, quando vivia na rua. E vês aquele pessoal todo muito novo. Eu não sei quem é o Charles Gayle. Tu falaste dele há bocado, eu não sei. É um saxofonista mesmo. Brutal. É mesmo importante. Como ele escreve? Charles Gayle. G-A-I-L? Ou G-A-I-L? Y-L-E, até acho que okay, é. Sim. Yeah. É brutal. E aquilo é sobre ele, é sobre o Rashid Ali. Ele morava na rua, então? Yeah, em Nova York, nos 70s. Só que era um gajo muito purista, que estava a lidar ainda com aquele feijão muito roots. Epá, esse filme é demais. Mas há mais. Desculpa? Whiplash. Sim, vi o Whiplash. Estás-te a rir como quem não curte? Epá, não sei. Acho que aquilo não é para se curtir nem para se discutir. É o Whiplash. Eu por cima. J.K. Simmons, pelo menos. Eu curti a construção do filme, mas sei que aquilo tenta. A tese, se por acaso chamar ao filme, tenta dizer que a arte deve ser assim, ou que o jazz deve ser assim. No pior das hipóteses, e que é uma coisa um bocadinho, sei lá, estranha, com a qual eu não concordo, etc. Epá, aquilo, para mim o filme tem um problema gravíssimo, que tem a ver com questões de mainstream e de aquelas coisas que às vezes quase que podem roçar teorias da conspiração. Sim. Que estão ligadas a... coisas que têm muito a ver com o pop exagerado, que é, não sei se vocês perceberam, o filme está sempre a fazer referências o tempo todo. Ah, as referências são bandas estranhas, ao não é o Jim Krupa, é o... Philly Joe. Não, e o baterista que é o... Philly Joe Jones. Não, e o outro baterista. O Buddy Rich. O Buddy Rich, é isso. Yeah, yeah. Mas eu nem ia por aí. Ah, e essa do Prato também não está completamente certa. Tipo, é meio, não, mas é assim, é. Mas não está bem explicada, não sei o quê. Eu li uma coisa na altura sobre isso, que a história, como está a contar no filme, não foi bem assim que aconteceu. E aquilo é contado como facto. Epá, aquilo supostamente foi o Parker vai-se meter numa jam, como todas as outras jams. E o gajo era uma ganda treta e o Philly Joe diz, tens uma ganda treta, vai-te embora e atira-te com um prato. E ele desaparece 2 ou 3 anos para estudar e quando volta, volta com, tipo, descobrir a pólvora sobre o Charlie Parker, não é? Mas as referências que eu ia dizer são referências ao Lincoln Center. Sim, que é o Marsalis. Pronto, e os gajos não se calam. O Inter Marsalis, sim. A porcaria do Lincoln Center. E todo o filme é também, de certa maneira, uma caminhada para o grande concerto do Lincoln Center. Concerto esse que vai desbloquear tudo e vai enaltecer toda a maravilha que é a vida e a música e o jazz, não é? Epá, os Marsalis, de certa maneira, para mim... Sendo que o Branford é mais fixe do que o Inter. Completamente, muito mais. Aliás, mas para mim o Branford é o fixe. De resto, tipo, o outro é um grande mafioso e os outros, epá, sei lá, já nem sabemos muito bem os nomes deles, não é? Mas tipo... Para mim o filme é muito uma tentativa básica e muito pouco elegante de querer se... Aquilo parece-me um apelo. É tipo... Olha como o jazz é giro e complicado, mas que no final também é muito humano. Porque é a escola que é muito difícil, depois é a aventura, e depois é ele que sofre imenso, e depois no final o outro gajo era mau, mal da fita, mas coitadinho, porque também tinha-lhe acontecido não sei o quê, e depois é tudo Lincoln Center, Lincoln Center, Lincoln Center, e depois no final corre tudo bem e é tudo muito fixe. Epá, não sei, não vejo nada nesta história. Não... Eu sinto que quase todas as figuras que falamos até agora, por exemplo, o Mago Davis, eu estou a ver o Mago Davis a ver aquele filme, é só tipo... Ele ia se passar. Sério? Ia se passar. Tens que ler o livro, se gostas dele. Pá, foi um dos melhores livros que li na minha vida, mesmo. Aquilo é das coisas mais românticas. Miles Davis era o maior patrono de sempre. De sempre. E, pá, nem compreendo como é que aquele homem existiu. Tá, é mesmo crazy. E mais filmes curtos, coisas de cortes, filmes, séries, o que seja, que não tem necessariamente a ver com jazz, foi só tipo, a ligação. Olha, por acaso, apesar de estás a puxar para abrir a coisa, mas volto um bocadinho para trás, finalmente vi há pouco tempo... Faz o que quiseres, o mundo é a tua ostra. Finalmente, há pouco tempo, vi o La Chanson pour le Chanfaux, o Stairway to the Gallows. Que é o quê? Que é aquele filme que nunca me vou lembrar, do realizador... O filme noir francês com aquela mulher linda, como é que ela se chama? Não vou lembrar do nome dela, talvez já me lembre. Que a banda sonora é do Miles Davis. Ok. Que é um filme de 58. Como é que não vou lembrar do nome dela? Epá, é. Tipo, a Antena 2 tem um separador que tem. Epá, aquilo é brutal. E via por melhor esse filme. É incrível. Essa cena do 58... Miles Davis fazer a banda sonora, isso é um familiar, filme francês. Yeah, 58 é um filme tipo de... Se acabaste de dizer que era um filme noir, sim. Yeah, e é daqueles filmes tipo truque. Tipo, é um casal que tem que indrominar um gajo rico e é um plano maquiavélico para gamar em guito e aquilo, pá, uma confusão brutal. E depois é tipo um dramalhão gigante, é tipo a coisa mais romântica, out of control, com a banda sonora dele. É pá, é lindo de morrer. Pá, isto estava a falar de cinema no geral, mas foi assim, este ano foi um dos grandes filmes que vi. Infelizmente na tela de um computador, e por isso é que às vezes até vejo pouco cinema. Epá, sei lá, fiz 30 anos, quero ver este filme há mais de 15 anos e tive que desistir. Tipo, não posso esperar mais para alguém se lembrar de passar, não é? Porque eu não vejo, ou quase nunca vejo no computador, não vejo cinema no computador. Mas foi sim um dos grandes filmes este ano. La Chanson pour le Chanfaux. Eu acho que Stairway to the Gallows. Sou muito familiar. Acho que até é possível ter visto. Subido ao cadafalso, assim se chama. É, tipo, a plataforma onde és enfocado. Deve ser, sim. Cadafalso. Não sei como é que, qual é a palavra. Está-me a soar como se fosse. Posso estar completamente errado e posso estar aí no sentido. Grande filme. Agora não me lembro do nome dela. Não sei. Sim, mas gostas de filmes, séries, o que seja? Não vejo séries, não tenho tempo e acho que aquilo é tão bem feito que se tu entras numa depois estás lixado e depois estás sempre naquele enredo brutal das séries, mas não vejo. Estou para ver se agora o Twin Peaks vai-me puxar por mim. Foi por isso que foste ver a entrevista ao David Lynch que estavas a falar há bocado? Provavelmente foi por isso que me passou à frente. Acho que era ele a falar com outra rockstar. A Old School, que ainda está viva. Outra rockstar, como o David Lynch é uma rockstar para ti, ok? Mais ou menos. Sim, okay. Eu adoro. Olha, por acaso, há pouco tempo revi pela milésima vez, mas não vi há anos, o Wild at Heart. Aquilo é, eu nunca vi o Wild at Heart. É, pá, é perfeito. Mas acho que isso é aquele da obsessão do Nicolas Cage com o Elvis. Yeah. Ele chegou a casar com a filha do Elvis. Ele cantou ali imagens dele. Sim, mas ele casou com a filha do Elvis nessa altura. É, tipo, a obsessão dele foi mesmo a esse ponto. E também parece o... É tipo uma poeda estranha. É Wicked Games, estamos agora a falar. Sim, o Chris Isaac. Yeah. Essa malha aparece no filme. Yeah. Assim, numa cena mesmo... Barry Lordan, nunca calhou ver. Eu já vi muitos outros filmes do Lynch, não é nada contra, não é tipo... Mas não estou... Só dizer, há muitos filmes que calhou nunca ver na vida. Claro, nunca claro, na vida. Claro. Acho que é dos melhores dele. Se eu tivesse que escolher, para mim é um dos mais fixos. O Super Blue Velvet. É brutal, é. É nesse registro o filme, yeah. Não é daqueles tipo, o que é que aconteceu à história. É muito linear, mas completamente fora, não é? Eu também nunca vi o Dune inteiro. Já estamos em... Pois é. E nunca vi Lost Highway. Não é Straight Story, bora. Mandar aqui links, nunca vi. Eu por acaso acho que já vi todos. De resto acho que vi todos. O Straight Story, sei lá, está-se bem, mas whatever. Mas qual era o outro que estava a dizer? Epá, o Lost Highway para mim é dos mais desconfortáveis. É o Bill Pullman, não é? E ele é saxofonista. É. Mas é até certo ponto. Sim, pois aquilo é daqueles tipo Mulholland Drive, esta pessoa. Opa, que. Já vi o Mulholland Drive no cinema? Aliás, conto sempre a história que eu fui ver ao Monumental, não, Salinas Residence, que era a sala que estava associada. Pá, e há aquela parte do não há banda, não há não sei o quê. E há uma senhora que canta. Pá, ela chega lá acima, mesmo a cantar, de repente o som corta. Pá, temos tipo 10 minutos ou 15 minutos a achar que aquilo é normal, porque é um filme do Lynch. Não. E começam a aparecer legendas em baixo. Pai, toda a gente começa a fazer a bater nas cadeiras e eles ligam o som outra vez. Mas toda a gente achou que aquilo era pronto. Olha. Já, ela cantou, chegou até lá acima. O som parou. Então é normal. O Lynch fez isto. Isso aconteceu comigo quando fui ver o Matrix com o meu pai. Sério? O primeiro ao cinema. O som desapareceu. Mas pronto, não é assim tão crazy como o Lynch. O som desapareceu, mas tipo... O som e depois eventualmente imagem, mas nós estamos todos convencidos que aquilo era assim, tipo, okay, yeah. Future cinema, não sei o quê. Mas depois foi, não, isto vacilou mesmo. O teu pai, que falaste nisso, o teu pai tem um interesse em narrativa e televisão e essas coisas que tu não tens assim tanto, então? Epá, mais ou menos. O teu pai, podemos dizer? Claro, é completamente não estou, não estou... Sim, claro. Rui Vilhena, certo? Sim. Escreve novelas na TV, novelas e séries e claro, na Globo. Claro. Acompanhei desde sempre e faz parte do meu imaginário, não é? Principalmente o teatro, porque fui muito educado a ir ao teatro. Ele escreveu-me teatro, já escreveu... Sim. Um livro e cinema e curtas, mas o trabalho mesmo de peso dele é telenovelas, não é? Também calculo que seja o trabalho mais bem remunerado nesses... Epá, aqui em Portugal não sei, na Globo com certeza. Ou mais facilmente, nem sequer é mais bem remunerado, mais facilmente se encontra, só por aí. Epá, mas trabalhos... Sim. Eu nem sei como é que é possível. Não, sim. São tipo no mínimo 100, 100 e tal episódios. Yeah, mas o mais atrofiado é o quanto é que tens de escrever por dia. Sim, os timings, sim. Os timings é que claro, sim, tens de escrever 60 páginas por dia, é assim uns absurdos. Mas a parte do teatro foi importante. E foi tão importante que tenho-me conectado cada vez mais com o pessoal do teatro e aspiro a fazer aí umas coisas. Há bocado quando estavas a falar daquela coisa dos subsídios e não sei o quê do teatro, parecia que ias entrar num campo contra certas coisas de teatro. Não entra por aí. Epá, eu não tenho absolutamente nada contra o teatro. Acho que o teatro é incrível. Eu só acho que o teatro, mais ou menos, está toda uma ganda merda porque é completamente subsidiado, não é? Okay. Epá. Então, às vezes é aquelas coisas parvas, tu dizes, gajo, vai fazer isto, tens de safar, olha, está aqui imenso dinheiro, vai fazer lá mesmo. É pá, uma coisa muito humana, não é? Como é que tu vais pôr pessoas com problemas viscerais e sangue, suor e lágrimas, quando são todos uns betos, não é? Porque estão todos cheios de guito. Portanto, aquilo é muito bem intencionado e há pessoas que... pensam bem e que são pessoas muito educadas, inteligentes e sensíveis, mas o teatro não é só isso, não é? apesar de ter uma opinião, é óbvio que o teatro já não tem o papel social que teve alguma vez, não é? Tipo, as pessoas não consomem teatro, não é? O teatro já não existe. Em termos práticos, existe, ele acontece, não é? Mas para o grande público, o teatro é muito complicado, não é? Portanto, mas ao mesmo tempo, tu queres meter-te no teatro, é isto? Queres fazer coisas? Eu não quero meter-me no teatro, numa de, quero meter-me no teatro. Eu tenho ideias que vão para além da música. E a música tem uma coisa que é muito, muito ligada ao teatro, que é aquela coisa do momento, não é? Tu, quando estás a ter um concerto, o músico está a fazer uma coisa, aquilo está a acontecer naquele momento e não há volta a dar. E o teatro é igual, não é? A pintura, tu podes estar 30 anos a pintar um quadro, um livro, uma mesma coisa. O cinema é uma confusão, não é? Primeiro escreves, depois as pessoas vão lá, depois tu filmas, depois vais fazer montagem, depois metes a música. Tipo, o cinema é o caos, não é? O teatro, não. O teatro, aquilo depois está a acontecer naquele momento. Está ali o ator a falar, tipo, it's on the spot, não é? Isso fascina muito. Encontrei uma ponte com a música que eu gosto muito dessa responsabilidade do presente. Não está nada errado com a pintura, isto estás a pintar e apresentares um quadro. Mas eu gosto muito dessa coisa do palco e da performance e de hoje comi carne, sinto-me assim, amanhã comi peixe, hoje odeio a minha namorada, hoje sou bissexual. Tipo, epá, aquilo, se quiseres ser coerente e verdadeiro, não é? Aquilo muda todos os dias, não é? E acho isso muito humano. Acho que é muito mais interessante do que cristalizar coisas e ficam muito, pronto, cristalizadas. Acho que há essa coisa orgânica. E portanto, tem aqui umas ideias de inventar uma coisa que está quase inventada ou no papel já está pronta. Tenho só que perceber como é que agora faço isto acontecer. Eu estava a perguntar porque Esse gosto por narrativa escrita de coisas não te passou então, do teu pai? Eu lembro que escreveu Ninguém Como Tu, há não sei quantos anos e achava grande aquilo, bomba, aquilo bastante fixe. O Ninguém Como Tu, isto é brutal, facts, Wikipedia, o último episódio foi recorde da história do televisão portuguesa. É tipo Dallas com o Shot JR. A cena que teve maior audiência na história da televisão portuguesa. É o último episódio daquela telenovela. É completamente crazy. Ok, mas não foi tipo, não foi o caminho que quiseste seguir ou explorar assim tanto? Não. Quando era puto, os meus pais tentaram-me fazer ator, mas foi muito mal. Depois eu tive muitos problemas com linguagem, porque nasci nos Estados Unidos. Claro. Os pais eram brasileiros. Depois vim para cá, meter-me numa escola inglesa, com o português daqui e não o português brasileiro. E eu durante um tempo, ou bastante tempo, tive assim um atrofio no chip. Sim, sim. Meus pais diziam que eu falava Zulu. Era uma língua que só eles é que percebiam, mas ninguém percebia aquilo. E portanto, é pá, escrever para mim durante muito tempo parecia a coisa mais absurda do mundo. Epá, ser ator nunca foi a minha cena, mas agora sinto-me pronto, porque são ideias. Depois de falar narrativa, podemos ir por muitos lados. Não, seguir, tipo, os ter um interesse grande por cinema. Não, nem sequer é seguir os passos, é tipo ter um interesse grande por cinema, por séries, por essa coisa. Eu tenho problemas com a televisão, mas eu amo cinema. Eu acho que depois da música, aquilo que eu consumo mais, em termos de arte, é cinema. Contudo, o único filme que disseste que viste este ano foi esse. Não, o que me bateu mais, sim. O que me bateu mais este ano foi Stairway to the Galaxy. E o segundo que bateu mais? Deixa-me ver se vi alguma coisa nova. Eu vi coisas muito fixe. Na cena do Estoril Festival, mas já foi ano passado, mas foi final do ano passado, não foi? É tipo outubro, novembro. Estive a ver muitas coisas boas. Já não vai ser Estoril para o ano, não é? Já não é? Acho que não é Estoril. Vi o em 3D, o Adeus à Linguagem. Do Godard? Epá, isso bateu-me. Bateu-me. O Adeus à Linguagem do Godard é aquele que tem uns anos. Desculpa? Tem uns anos. Não. Assim, tem uns anos tipo. Dois ou três. Três, já. Pai, vi-se na Cinemateca, pai, há um mês ou dois, pai, não consegui aguentar. Vi um quarto de hora e saí e vim embora. Eu não consigo, eu não costumo sair a meio de filmes. Em toda a minha vida, pai, eu vou ao cinema mais do que uma vez por semana, regularmente. Em toda a minha vida, eu acho que não saí cinco vezes de uma sala de cinema a meio. Eu gostei do filme, é? E esse foi um dos que me fez sair, pá, não conseguia, não estava a aguentar. Não estou a jogar, estou só a dizer. Claro, então. Ah, vi o Masculin Feminin, que também estava adiado, à boé. Eu acho que o Masculin Feminin, eu vi e curti. É dos mais fixos que eu vi dele também. Mas gostei muito do Adeus à Linguagem. Porque gosto daquilo que... O filme é estranhíssimo e não é nada confortável, sim, mas gostei muito da problemática. Okay. A problemática... Achei muito relevante e interessante também. Mas já vi ali uns filmes. Já há pouco tempo vi o. É o Faces? Não, não. Do Casavet? Mas o Faces. O Faces é tipo dos primeiros mesmo. Faces ou Shadows? Shadows também. Não, foi o Faces. Vi o Faces, é isso. Finalmente vi o Faces. O Faces é um dos primeiros, não é? Dele. É. Que é com a... Com a Gina Rhodes, provavelmente, não. Sim, no início é só aquelas caras. Sim. Sim, esse gostei bué. Também vi o da... Como é que se... Tem aquele nome estranhíssimo. Tipo a mulher... Mini and Moskowitz? Não. O do Casavetes, mas o do... Como é que se chama? Tipo, a mulher à beira dos Estados Unidos. Sim. Agora não me lembro. Pá, eu estou bem, se não... Mulher à... Woman Under the Influence. Woman Under Influence. Epá, passei. Isso também é incrível. Mas já, o cinema, o teu próprio cinema tem sido uma coisa de revisitar o passado, ultimamente. Coisas assim novas, não sei. Vacileios do Malik, que ele andava aí a fazer umas coisas. Não sei o que é que vi mais. As cenas mais. Mas ainda tens paciência para o Malik? Ainda achas novos dele? Epá, se para te ser sincero, depois do. Eu só vi aquele. Eu gostei muito do Tree of Life. Sim. Aquele depois que veio logo a seguir já achei meio estranho. Com o... Pai, não, eu fui que eu desisti no Tree of Life. Ainda achei. Pá, depois a seguir não dá e ele tem agora o Song to Song. Exatamente. E não, pá, não tive curiosidade. Agora? Não vai, sabe. Vai. Uma cena BBC, feita por ele. Que okay. The World is Wonderful, bora ver vulcões. The World is Wonderful, bora ver vulcões. Isso é uma boa descrição. Yeah. Ele está a fazer um documentário National Geographic. Okay. Isso pode ser fixe. Sim. Aquilo ficou um bocado shanty demais. O que é shanty? É pá, aquela coisa tipo esotérico plus sentimental, é pá, não tenho paciência. Sim. Mas lá está, é um gajo que me interessa. Sim. Para já fez coisas no passado que acho mesmo muito, muito boas. Sim. Eu não estou a falar das coisas do passado, estou a falar mesmo tipo a seguir ao Tree of Life. Pois, é complicado. Aquilo que o Ben Affleck é péssimo. A maior parte das pessoas desistiu dele. Yeah. Eu estava ali no outro dia alguém a dizer, tipo, pá, porque ele teve notoriamente, tipo, se o Tree of Life são tipo, do Tree of Life, o Thin Red Line, depois tem o, não, mas... O Badlands, Andar para Trás? Não, Andar para Trás, o Thin Red Line foi depois de, pá, 20 anos sem fazer nada. É, ele no início fez, tipo, 4 filmes ultrapassados. Ultraspassados, depois faz teve aquele do Pocahontas. Não, isso é depois. É depois. Que é o. O primeiro é o Badlands, não é? Eu não sei se o Badlands é mesmo o primeiro, deve ser. É possível que seja. Primeiro é o Eu curto o Badlands, sim. Esse é mesmo o Badafish. Mas é isso, tipo, nunca ninguém esperou que tipo, o Terence Malick começasse a fazer demasiados filmes. É um bocado esquisito. Não se percebe bem. Eu não percebo. Acho que um. Epá, pois. Mas acabei de lembrar de uma grande experiência de merda que tive este ano com o cinema. Que foi um erro de casting brutal. Fui completamente negligente e noob. Completamente. Fui para o cinema, sem ver o trailer ou ler, ou ver o último filme do Woody Allen, epá, e sair lá com o coração rebentado em mim. O último filme do Woody Allen é o Café Society? Não. Ou... Ok. Epá. Sei lá, também estamos aqui a falar de música, não é? Aquilo está muito próximo ali do ideal romântico, de música. Que é o ideal dele, ele todas as sextas-feiras toca num clube de jazz e é Dixieland que ele toca. Ele toca clarinete. Ele vem aí. Ele vem aí agora, É caríssimo. Não gosto nada daquilo. Já vi uma vez. Não gosto nada como... Epá, sair lá muito triste com o mundo mesmo. Eu tenho problemas com coisas mainstream às vezes, mas aquilo mexeu mesmo muito. Achei o filme horrível. Achei mesmo horrível. Eu não chamaria propriamente mainstream. Mainstream. Mainstream são outras coisas. Ele não trabalha bem com estúdios, e não é tipo, tem orçamentos meio modestos de filmes. Ok, ele atrai grandes estrelas, tipo A-list, B-list. Não é propriamente a pessoa mais mainstream do mundo. Ah, com certeza que não. Mas eu digo mainstream... Sim, eu estou a perceber o que é que quer dizer. Sim. O input e o output daquilo só tem a ver com o mainstream, não é? Sim. O gajo está a falar sobre nada e expõe nada e o filme acontece. Yeah. E fala sobre ele e imensas pessoas vêm, não é? E sim. Fala sobre coisas muito supérfluas. Mas fiquei muito triste. Acho que isso foi a última grande experiência horrível que eu tive com o cinema, foi ver o Café Society. E eu, tipo, pá, adoro o The Island, por isso. Foi assim uma coisa meio violenta para mim. Pá, mas alguém que faz um filme todos os anos, desde há 40 anos... Claro, pá. É complicado. É complicado. Há 40 não, já vai avançando isso, 40 e tais. Yeah, mas isso depois leva-me a outras questões que é. Eu às vezes penso que ele é tipo um funcionário dos judeus, que tipo, ele tem um contrato em que diz que tipo, tem que fazer os filmes e tipo, já não tem hipótese. Dos judeus? Sim, tipo lá do Jewish Organization of Let's Make Lots of Money. Tipo. Mas ele é teu. Ele é culturalmente judeu, mas ele é teu. É pá, once you go. A identidade judaica deles está muito pronunciada, mas é culturalmente só. É um homem muito inteligente, não é? Se ele acredita numa coisa ou outra, não sei, mas eu diria que... Ele é teu. Ele diria que é teu, que não acredita em Deus, etc. É só culturalmente judeu. Mas isso ainda me faz ficar mais marado. Ainda me faz pensar mais que o gajo tem lá o contratozinho com os gajos. Em última instância, eu digo assim: ele está-se a divertir. Ele passa a vida a arranjar financiamentos na Europa e essas coisas todas. Não é tipo. Exatamente, por acaso, os filmes mais recentes dele têm sido nos Estados Unidos. Mas ele vinha à Europa porque era o sítio onde pagavam para fazer filmes. Claro. Mas. Não tem muito que ver com o povo a que ele pertence. Não sei, sabes? Para mim é muito difícil. Em última instância, não sei porque é que ele faz aquilo. Estou só a reagir estranhamente ao facto de teres mencionado os judeus. Não, eu digo os judeus porque... Epá, não consigo separar o que ele acredita em última instância. Ele faz muita questão de nunca separar o facto de ser judeu dele. Sim. Mas ele é só culturalmente judeu, não é? Tipo, ele não é... Ele é teu. Isso é mais uma maneira dele de intensificar o complexo de inferioridade do gajo. Epá, não sei, sabes? A coisa que eu acho mais perturbadora nele são as alegações todas que existem dele ter abusado da filha de 7 anos. Claro. Já para não dizer da relação com a Sunyi, claro. Começou quando ela tinha tipo 17 anos ou 16 anos. Completamente. Isso não é nada. Pronto. Mas também estamos a falar de uma história de Allen, não é? Os filmes tornam-se progressivamente piores, sim. Pai, há um ou outro que vai sendo interessante, mas há outros que não. Mas este mexeu comigo. São os que ele não participa. O Café Society até. Ele não participa. Não, acho que não. A mim fez uma confusão tudo. A parte visual achei horrível. Sim, mas eu não sei do filme, não estou a dizer isso. A música, tipo. Pá, o gajo tinha aqueles genéricos incríveis que não eram nada, era lettering e uma malha do Sidney Bechet, aquilo era sempre tudo perfeito. É muito famosamente aquele que o gajo no início do Manhattan. Exato. Mas depois agora parecia-me que a música era tipo aqueles putos que acabaram de sair do Hot Club e estão tipo a tocar num hotel, tipo aquele jazz mesmo, tipo jazz por isso. Isso é o jazz que ele toca. Isso é a mesma coisa dele, ele é tipo é o Dixieland dele. É o... Mas isso em termos de linguagem, mas eu digo em termos de plasticidade. Sim. Aquilo suave, epá, tudo errado. Tipo assim, aquele jazzinho mesmo. Epá, o último jazz que eu quero ouvir na minha live. E depois plasticamente tudo bem perfeito, as pessoas muito maquiadas e com roupas muito coloridas e com aqueles carrões. As coisas dele eram mais sóbrias, eram mais subtis, não era? Era tudo muito mais elegante. Então aquilo para mim era tipo assim um festival completamente descontrolado. E não percebi, depois no final não percebi. Foi assim um filme que gosto de dizer, pá, que merda não ter ido ao YouTube ver o trailer. Tipo, aprendi para não ser negligente. Quando o vi ao vivo achei aquilo muito mecânico. Achei que a banda de Dixieland dele... Viste a banda? Vi. Sim. Muito estruturalmente é old school, não é? Sim. Às tantas é o que tem que ser, não é? Eu nunca confesso que não tenho grande experiência em ver orquestras de jazz, mas... Epá, eles tocam Dixie, já. Sim, mas... Mas lá está, se pegas num velho de 300 anos a tocar a Dixie, aquilo até pode bater. Era porque num puto de 14 anos. Pois. É um documentário, eu por acaso vi esse comentário do cinema sobre uma digressão que ele fez à Europa nos anos 90. O comentário é para aí de 99, que se chama Wildman's Blues. Sim. E é o único contacto que eu tenho com a música dele. E eu vi este filme para aí há 15 anos e não ter querido ter mais contacto, acho que diz claro. Alguma coisa. É, um dos grandes heróis dele é o Sidney Bechet, que é muito fixe, porque é aquilo que ele toca. Só que o Sidney Bechet é mais... negro, é mais má onda. Não, ainda por cima, a banda de estudante dele são todos brancos. Eu estive a ver no AT, são todos brancos. É bem estranho isso. Very Jewish. Não é como se existisse no universo Woody Allen muitos atores não brancos. Pois. Dá a pensar. É bem estranho. Ok, pronto, olha. Muito obrigado. Ganda pinta. Fixe. Thank you.